bom demais. E as mais perdidas no seu rádio com Desaparecidos, o ritmo da noite. La noite, por aqui no som do seu rádio, o grupo Desaparecidos. Já veio no Brasil, o pessoal enlouqueceu, hein, fazendo caravana pra ir e tudo mais. Show bom demais, isso é sucesso das antigas. A gente toca por aqui no som das mais perdidas. É o som do passado no seu rádio, também com o Lulu Santos. Tempos modernos, os segredos do Frejá. Especialmente pra você que curte esse ritmo do bom. Das antigas, essas músicas que a gente tanto gosta de relembrar, não é isso? E a gente relembra junto de você. Amigo, é Poliana. Oi. Boa tarde. Boa tarde, diga lá. Essa música que eu mandei agora, vi um homem em volta do mundo. E aí, então a gente toca agora mesmo na voz do Hit, é bom demais. A lua está de volta ao seu lugar. Quem perguntar, diga que está tudo bem. Um sinal, a senha, um olhar, cada vestígio que você deixar do nosso amor. Sempre foi assim, e outra vez já sei o que será de mim. Sem parar, eu tento resistir, e a saudade é de arrasar. É impossível não te amar. Nunca mais, eu aposto, nunca mais vou perder. Não apague seu rosto, eu desligo a TV. Eu conheço o começo, reconheço meu fim. Sou um homem em volta do mundo até voltar a mim. Aonde estou? E então, será que é pra valer? Quando chegar a hora H, vamos ver quem vai jogar. Sei, nunca mais, eu aposto. Nunca mais vou perder. Não apago seu rosto, eu desligo a TV. Eu conheço o começo, reconheço o meu fim. Sou um homem em volta do mundo até voltar a set in stone and cast in steel. Os sucessos do passado, as mais perdidas. Obrigado, a gente que agradece pela sua música, viu, Paulo Ricardo? I really appreciate it. Olha só, inglês, olha, o homem importante, hein? João Carlos! Com você aqui no 87, 3 para 1, London, RPM. Quem pediu foi o Carlinhos, lá em Maceió, Alagoas. Falou que pra seguir nesse clima bom do programa, hein, combinava um RPM. E combinou mesmo, hein. Valeu, Carlinhos, um abraço pra você. Agora também a Rá por aqui, Casting Steel, La Noite dos Desaparecidos. E você faz o seu pedido também, interage com a gente de onde tiver, lá pelo WhatsApp 986834884. Oi, João Carlos, boa Oi. Tarde. Boa tarde, como tá aí, Lúcia? Um bom comecinho de tarde pra você, maravilhoso, abençoado por Deus. Pra todos. Ô, amiga, nós. Eu não pedi mais música porque eu tava trabalhando, tá? Agora eu já apareço, já foi um mês só. Sim, agora eu vou ficar, né, todo sábado pedindo música a você. Eu tava trabalhando, mas mesmo assim eu tava na escuta da rádio, sabe? Porque eu não tinha tempo de pedir música. Ô, amigo, bote Sim. uma pra mim aí, aquela de La Amazônia. Você sabe qual é a música? Essa é boa, hein? Vai especialmente pra você, que é um locutor nota mil, pra mim e pra todos Obrigado. Os ouvintes. Tchau, meu amigo. Até segunda-feira. Bom final de semana pra você e família. Obrigado. Essa é a Lúcia curtindo com a gente. Vai curtir música com o Eros Ramazotti. Quem mandou mensagem também foi a Ceiça. Hoje seu programa começou muito bom, João Carlos. Valeu, eu que agradeço. Começou a mil, viu? Muito bom mesmo as músicas. Valeu, mensagem da Ceiça por aqui. Falou pra gente tocar uma música internacional com a Laura Branigan. Lembra desse ritmo? Do bom? Das antigas? Do passado? As mais perdidas! Self Control agora pra gente, 2 pra 1. as mais perdidas. ZYD 300, rádio 87 FM de Timbaúba, 87,9 MHz, 24 horas no ar. São as músicas antigas no som do seu rádio, aqui no som das mais perdidas. Você continua com a gente, 1 hora e 3 minutos, é as mais perdidas no seu rádio, com as músicas direto do fundo do baú pra você. As mais perdidas. E a gente continua, o programa não para por aqui, vamos até as 2 e abrindo a segunda hora de As Mais Perdidas tem Let's Dance. Esse é o David Bowie, boa tarde. É o David Bowie, mas não tem nada a ver com um boi ou animal não, hein? Esse é sucesso, hein? Direto dos anos 70 pra gente. E você participa e interage de onde estiver no Brasil. Você que curte a gente de longe e de perto. Vamos abraçar todos vocês. E você se liga, interage, participa e curte o som do passado. 986834884. We'll be right back. Aqui no 87 FM 92, Come As You Are, Nirvana. A voz do Kurt Cobain, hein? Essa música é daquele álbum que tem aquela capa polêmica com uma criança nadando pelada numa piscina. Você deve lembrar, hein? Se é sucesso, toca aqui nas Mais Perdidas. Uma viagem no mundo da música. É a viagem que você embarca de graça, só precisa aumentar o volume pra curtir, até porque é sábado, é dia de ficar de perna pro ar, é dia de curtir, tem mais música, a gente não para por aqui. Agora eu ainda estou o Mother Talking. As Mais Perdidas. Sherry Sherry Lady, no som do seu rádio, no som da sua 87 FM, abraçando você, ligado na gente em toda a cidade e toda a região. Alô Flávia Barbosa, tá curtindo? Abraço Gabriel Barcelos, lá em Santa Catarina, em Jundiaí, São Paulo, tem o Leonardo Garcia e família curtindo, todos ligados. E agora só falta você. Oh, I cannot explain, every time it's the same. Oh, I feel that it's real, take my heart. I've been lonely too long, oh, I can't be so strong. Take the chance for a man, take my heart. I need you so, there's no time I'll ever go. Sherry, Sherry lady, going through a motion. Heart. Sherry, Sherry lady, living in devotion. estradas. Nazaré, Where Are You Now? No som das mais perdidas, a sua viagem no tempo no 87 FM, com os grandes sucessos de todas as épocas. Where Are You Now? Quem pediu foi a Sandrinha, lá em Guarulhos, São Paulo. Forte abraço, Sandrinha, pra que a gente também curtiu Sherry Sherry Lady, Modern Talking, e o seu sucesso vem parar por aqui tocando no 87, e só ficar à vontade. Se quiser também, manda um áudio aqui pra rádio, que é bem legal de conversar com você, mais ou menos ao vivo. Manda teu áudio, não precisa ter vergonha, e vem pra cá com a gente no 986834884. Agora eu vou conversar com a Suelene, que mandou áudio pra gente. Boa tarde, João Carlos. Boa tarde. Gostaria de vir hoje na Massa Perdida, Carlos Alexandre, sertanejo. Legal. Ofereço a meu esposo, Severino Farias. Abraço pra ele. Adriele Sofia. E abraço, para Adriele. Vocês aí da rádio. Boa tarde, João Carlos. Até segunda, se Deus quiser. Até segunda, abraço, Suelene. E pediu, a gente toca ou não toca? As músicas que marcaram é por causa do Senhor. É o Carlos Alexandre, sertaneja, pra Suelene, pra Andriele, pro Severino Farias, todos vocês curtindo o ritmo do nosso sábado na 87. Sertaneja, se eu pudesse, e papai do céu me desse o espaço pra voar. na ilusão deste poema, eu roubava um diadema lá do céu pra te ofertar. Onde a fonte murmureja, eu erguia a sua igreja, dentro dela o seu altar. The sun. direto do verão de 1969, Summer of 69, Bryan Adams, por aqui nas mais perdidas, é o som das antigas no seu rádio, também Carlos Alexandre Sertaneja, que foi pra Suelene, o Severino Farias e Andriela e Sofia, todos curtindo aqui em Timbaúba, e só falta você, abraço pra você ligado na gente, todo mundo em todo o Brasil, não só Timbaúba, pessoal pela internet, alô Bruno Vins, que tá lá em Natal curtindo com a gente, e só falta sabe quem? Você mesmo. Sucesso e as mais perdidas do seu sábado, Angel Moon, He's All I Want. É bom demais, é sucesso tocando por aqui pra você, ainda com Carlos Alexandre e Bryan Adams, muito sucesso do bom. E assim segue as mais perdidas, hein, desse jeito que você gosta, com as músicas do passado, a viagem no tempo. Até porque a música boa pode passar o tempo que for, ela não deixa de ser boa, hein. É até feito vinho, quanto mais tempo passa, mais ele fica bom. Música antiga às vezes é assim, ainda mais depois de um bom tempo de não ouvir algumas, porque com uma lembrança, uma memória especial a uma delas, hein? É assim mesmo, e assim nós seguimos, vamos junto com você aqui nas mais perdidas. É música, sucesso, alegria, diversão na 87 FM. É sábado e a gente só quer curtir, hein? Falando nisso, esse sábado, hein? Muitas emoções também vindo já nessa reta final do ano. E já vou deixar avisado, depois de hoje eu só volto mês que vem. Avisado? Tá avisado. As mais perdidas volta daqui a pouco. Quando você ouve, você sabe. 87 FM. De segunda a sexta, a partir das 8 horas. Programa Show da Manhã, com a apresentação de Rogério Ribeiro. Show da Manhã. Informação, resumo de novelas, signos, interpretação de sonhos, humor e muita música boa. Agora aqui no 87 FM, 1h30, tá chegando o resultado do momento lotérico pra você. Agora é a extração das 13 horas da Imperial, tradição e credibilidade e a certeza de receber o seu prêmio na hora. Bora conferir então, bora lá. Momento lotérico, oferecimento a Imperial. É agora, 1h30, resultado das 13 horas pra você. Bora conferir? Aumenta o volume por aí, tudo certo, nada errado, né? Ótimo sábado pra você que tá sintonizado no 87 FM. Bora lá, primeiro prêmio 8840, 8840. Segundo prêmio 7023, 7023. Terceiro prêmio 9883, 9883. Quarto prêmio 9775, 9775. Quinto prêmio 8828, 8828. Sexto prêmio 8799, 8799. Sétimo prêmio 8087, 8087. Oitavo prêmio 4287, 4287. Nono prêmio 0335, 0335. Décimo prêmio 5857, 5857. Momento lotérico no seu rádio e agora eu tenho dúvidas. Primeiro prêmio 8840, segundo prêmio 7023, terceiro prêmio 9883, quarto prêmio 9775, quinto prêmio 8828, sexto prêmio 8799, sétimo prêmio 8087, oitavo prêmio 4287, nono prêmio 0335 e o décimo prêmio 5857. Momento lotérico, resultado no seu rádio. Momento lotérico, oferecimento a Imperial. Segue agora 87 FM nas redes sociais, no Instagram, @87FMPE, para ficar por dentro de tudo que acontece na sua preferida. 87 FM, a rádio que mais toca música em Timbaúba. Na 87 FM é música, alegria, diversão, o tempo todo. Essa é a 87 FM, a rádio que todo mundo ouve. As melhores músicas estão de volta no seu rádio. As mais perdidas, João Carlos. Continuando com você na 87 FM, bora. As mais perdidas. Então bora, seguindo em frente, mais música, porque aqui a Leia não parar de tocar música, não parar de tocar sucesso. E assim vamos juntos. Esse é o Bon Jovi agora, lembra de Runaway? A gente toca pra você com o seu sucesso também, então vem pra cá. WhatsApp liberado, é a nossa linha direta pra você. Então não perde não, que as mais perdidas tá de volta. On the street where you live, girls talk about the social lives. They made a lipstick plastic and paint, so to see what you rise. All your life, all your best, when your daddy gonna talk to you? But you were living in another world, trying to get a message through. Daddy's curling fast, all the jovem aqui nas mais perdidas, Runaway. As mais perdidas. Esse é o Bom Jovem, bora tocar mais uma dele. Você lembra daquela música que canta Short Marrom, que eu nunca usei? trabalhando a Carla Wack nas mais perdidas, Heaven is a Place on Earth. Pra você que curte também o Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Runaway também na dose dupla do Bon Jovi. E agora vindo pras nacionais, tem a antiga do Bruno e Marrone. Lembra de Será? Você curte aqui no 87 FM, você tá na melhor. Sou o primeiro homem na lua, fazendo o que ninguém já fez. Sou aquele homem na rua, amando pela décima vez. Sou apenas um ser humano que precisa sonhar antes de ir trabalhar. O que será? Ouço o que dizem as palavras, mesmo quando não dizem nada. Só que a vida não teria sentido se você não estivesse comigo. E juntos não há nada a temer, pois todo aquele que dá mais terá o que receber. É inútil nadar contra a corrente, afinal quem decide é o coração. O que será? Mais perdidas. Estranho seria se eu não me apaixonasse por você. O sal viria doce para os novos lábios. Colombo procurou as Índias, mas a terra visto em você. O som que eu ouço são as gírias do seu vocabulário. Estranho poder gostar tanto do seu all-star azul. Estranho pensar que o bairro das Laranjeiras, satisfeito sou quando chego ali e entro no elevador. Aperto 12 que é o seu andar. Não vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa que não terminamos ontem. Ficou pra hoje. Estranho, mas já me sinto como um velho amigo seu. Seu estar azul combina com meu preto de cano alto. Se o homem já pisou na lua, como ainda não tem seu endereço? O tom que eu canto, as minhas músicas pra tua voz parece exato. Estranho é gostar tanto do seu all-star azul. Estranho é pensar que o bairro das Laranjeiras, satisfeito sorri quando chego ali. Entro no elevador, aperto 12 que é o seu andar. Não vejo a hora de te encontrar e continuar aquela conversa que não terminamos ontem. Ficou pra Laranjeiras, satisfeito sorri quando chego ali. Entro no elevador, aperto 12 que é o seu andar. Vejo a hora de te continuar aquela conversa e não terminamos ontem. Ficou pra série 2000 All Star, Cássia Eller, letra do Nando Reis, e você curtindo por aqui as músicas das antigas na 87 FM, a rádio que todo mundo ouve. Esse é o programa As Mais Perdidas. No som do seu rádio. Ainda por aqui, Bruno e Marrone, Será, sertanejo dos antigos, a gente também toca. Teve Heaven is a Place on Earth, da Berlinda Carlo. Give Love a Bad Name, Runaway do Bon Jovi. A dose dupla por aqui. Você pede a sua, participa, fica ligado com a gente em todo sábado. Essa é 87, tocando o seu sucesso, tocando a sua música, pra você que curte a gente aqui na nossa viagem no tempo. E a viagem não para não, são 1h52, eu continuo com você. Lembra da Cher por acaso? Não é a Cher o ritmo não, é Cher o nome dela. Cher tem aquela música conhecida do You Believe in Life After Love, mas a gente tem outra música por aqui dela. Ela é cantora de um sucesso só. Tem outros também que não emplacaram tanto, mas a gente relembra com você também aqui. Você por acaso conhece Gypsies, Tramps and Thieves? É essa mesmo que você ouve agora. Vem aumentando o volume que você tá com os sucessos das antigas. As Mais Perdidas ainda tem muito sucesso, então continua com a gente. Born in the wagon of a traveling show. My mama used to dance for the money they throw. Mama would do whatever he could. Preach a little gospel. Sell a couple bottles of Dr. Good. Gypsies, tramps, and thieves. We'd hear it from the people of the town. They'd call us gypsies, tramps, and thieves. But every night all the men would come around and lay their money down. Picked up a boy just south of Mobile. Gave him a ride, filled him with a hot meal. I was 16, he was 21. Rode with us to Memphis. And Papa would have shot him if he knew what he'd done. Gypsies, tramps, and thieves. We'd hear it from the people of the town. They'd call us gypsies, tramps, and thieves. But every night all the men would come around and lay their money down. Haven't seen him for a while. Oh, the wagon of a traveling show. Her mama had to dance for the money they'd throw. Grandpa do whatever he could. Preach a little gospel. Sell a couple bottles of Dr. Good. Money down. Gypsies, tramps, and thieves. We're hearing from the people of the town. They call us gypsies, tramps, and thieves. As mais perdidas com João Carlos. Foi pro Leonardo Garcia lá em Jundiaí, São Paulo. You Know What To Do, Carly Simon, som da 87 FM, a rádio que todo mundo ouve, sucesso de 83 também com Chips, Traps and Tips da Cher. Você que por acaso que conhece ela só daquela música Do You Believe and Live After Love, tem essa também. Você acabou de curtir também All Star da Cássia Eller, relembrando os grandes cantores de todos os tempos, alguns que já nos deixaram, como a Cássia Eller, faleceu em 2021, e o próximo dia 10 de dezembro seria aniversário da Cássia Eller, hein? Olha só, ela faria 62 anos se estivesse viva no próximo dia 10. E é isso, as mais perdidas por aqui já no final do programa de hoje. Já 1h59, já acabando e o aviso tá dado, hein? Depois de hoje, só volto semana que vem. E mês que vem também, hein? Depois de hoje, só dezembro. Depois de hoje, só mês que vem. E você continua com a gente, hein? É esse choque de realidade que tá chegando. Amanhã já é dezembro, de repente, meio do ano, não sei o quê. Vem lá, São João, Dia dos Pais, eleição, dezembro, como? E o tempo tá passando, hein? Falando em tempo passar, o meu tempo aqui já passou. Acaba, pelo amor de Deus! Acaba! Não vai embora, meu bem, não vai embora. Se você for, eu vou chorar a vida inteira. Não é o Charlie Brown Jr., mas é o chorão dessa música, hein? Não vai embora, as nossas brigas são coisas passageiras. É isso, mas mesmo assim eu vou embora. Tá pedindo, tá implorando, mas eu vou embora. Já deu minha hora, vou sair agora, hein? Deu 2 horas, tô caindo fora, mas você continua com a grade da 87. É sábado, é dia de curtir muita coisa boa. Dia de festa, é dia de alegria e você continua sintonizado na gente, tá certo? Então, tem que passar a minha agenda, então, a minha agenda lotada. Volto, sabe quando? Volto segunda-feira às 10 da noite no Trilhas do Amor. No sábado é o meio-dia com as mais perdidas. Você tá ligado? Não tá ligado, não? Então é isso, tá ligado. Abraço pra quem chegou por aqui com a gente, pra quem tá curtindo até agora. Abraço pra Mari Silva, pediu e não vai dar tempo de curtir, pediu lá Isla Bonita da Madonna. Abraço Mari Silva, abraço Sense, abraço pra Pauliana, que curtiu música com Hit. Abraço pra Flávia Barbosa, não deu tempo de tocar a música dela, do Roberto Carlos. Mas é isso, se quiser, se não mudar de ideia, pede a mesma semana que vem que a gente toca, hein? É isso, as mais perdidas ficando por aqui, você continua com a tarde da 87, é muita música. E eu fico por aqui, forte abraço a todo mundo, é isso, estamos acertados. Já semana que vem estaremos de volta com muito mais aqui na 87 FM, sempre. Semana que vem já é dezembro, é isso, é o tempo passando, o tempo voando. E a gente por aqui, já não mais por aqui, porque tá na hora de acabar. Semana que vem tem mais as mais perdidas, acabou. As mais perdidas. ZYD 300, rádio 87 FM de Timbaúba, 87,9 MHz, 24 horas no ar. Alô, meu povo de Timbaúba e toda a região. Aqui quem fala é o poeta embolador de coco, Barra Mansa, levando o melhor da cantoria até você. De segunda a sexta-feira, a partir das 6 horas da manhã, aqui na 87 FM. Tem mais música seguindo da sua tarde na 87 FM? Eu fico por aqui, mas deixo você com as melhores da 87. Essa é a 87 FM, a rádio que mais toca música em Timbaúba. Agora é só aumentar o volume e deixar a 87 tocar as melhores músicas, do jeito que você gosta. No ar, as melhores da 87. João Carlos. São 2h03, você continua curtindo 87, eu fico por aqui, mas deixo você muito bem acompanhado. São as melhores músicas da atualidade, tudo que bomba no Brasil todo você curte aqui na 87 FM. E se é sucesso, já sabem, toca por aqui. São 2h03 e começa com Gustavo Lima. Ficha limpa, polêmico Gustavo Lima, hein? Posta! Quando você me toca, não arrepia a pele. Suas palavras não me cortam, mas me ferem. Eu não tô feliz, você também. A gente...